Louvado seja o nome do Senhor, né? No 24 diz assim: então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Sem esquecer que Samuel, no 32, ele pega Agag, né, que é o rei dos amalequitas, a mulher também, e Samuel, ele faz o que era para Saul ter feito, ele acaba matando, né, e fez tudo o que o Senhor pediu, porque foi a ordem de Deus. E Saul, ele se arrependeu de tudo que ele fez. E quando eu iniciei a pregação de hoje, nós falamos de arrependimento. Porque eu disse que seria uma noite de arrependimento. Infelizmente, a gente obedece muitas vezes a Deus só no momento de dor. Não espere a dor chegar em sua vida. Não espere o momento difícil chegar em sua vida para você reconhecer que você está pecando. Para você ouvir a voz de Deus. Não espere o momento de dor chegar. A gente não pode brincar com o Senhor. Deus, ele é um Deus soberano. Deus, ele é forte demais para nós batermos de frente com ele. Nós não podemos desafiar a autoridade do nosso Pai. Sabe que Hebreus, ele fala muito, muito das coisas de Deus. Né? Depois você lê o livro de Hebreus, é um livro muito bom para você ler. O pecado, ele nos faz achar que os rituais para Deus são mais importantes do que viver uma vida que agrada a Deus. Deus, ele só quer uma coisa de você. Deus, ele só quer uma coisa de você nesta noite. Ele quer a sua obediência. Deus, ele quer um coração que diga a ele que você vai obedecer. O pecado, ele não tem que ser um acidente. O pecado, ele não tem que ser um encontro marcado. Você está perto de algum pecado? Você talvez se sente à vontade para pecar? Se liberte disso. O que tem ativado os seus desejos pecaminosos? Não pense, olha, a gente fala assim, gente, mas eu fico pensando, ai, eu tenho visto um homem casado, mas eu tenho olhado tanto para ele tem me despertado. Não procure pensar no que possa te fazer pecar, mude os pensamentos. Mude os pensamentos para você não pecar. Samuel, ele rasgou o pecado. Samuel, ele rasgou o pecado. E que horas nós vamos ficar assim, doido com o pecado? Porque foi como Samuel ficou, Saul ficou, né? E Samuel, ele rasgou o pecado de Saul. Quando é que nós vamos ficar desnorteado com o pecado? Porque o pecado mata. A palavra de Deus fala isso. Qual o seu problema? Talvez a boca, talvez o seu temperamento, talvez a mentira. Porque nós não podemos brincar com Jesus. Porque apenas uma área contaminada, ela ativa todas as outras. Nós talvez ainda não fizemos de tudo para matar o pecado dentro de nós. O que você tem feito para ficar livre do pecado? O que você vai decidir essa noite? Você vai entrar e entregar a sua vida para Deus, ou você vai deixar que o mundo conte a sua história? você pecar, corre para os pés de Jesus. Essa oração que eu quero fazer agora, com essa lista de pecados que você está aí do seu lado. Eu quero fazer essa oração com você. Quero fazer uma oração de arrependimento com você nesta noite. Eu não sei o que você tem feito, eu não sei por onde você tem andado, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o seu pecado mais profundo. Ele sabe o que é necessário mudar em sua vida. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele é tão bom. Ele é um Pai que cuida tão bem dos filhos. Eu não sei de nada. Estou aqui apenas lançando a palavra do Senhor, crendo que o Senhor algo Ele vai fazer em teu coração nesta noite. Mas Deus te diz: eu quero te liberar. Eu quero fazer uma limpeza deste pecado em sua vida. Eu quero que você coloque a mão no seu coração neste momento. Eu quero que você dobre essa lista de pecados agora. Dobre essa lista de pecados que está em suas mãos. Dobre ela. Louvado seja o nome de Jesus. Dobre essa lista de pecados que está em tuas mãos. Dobre ela. E coloque no lado esquerdo do seu peito. Hoje Deus vai te libertar desse pecado. Hoje Deus vai fazer uma transformação em sua vida. Hoje Deus diz que Ele te liberta, que Ele te transforma, que Ele muda a tua vida, que Ele muda a tua história. Arabaraxá, cantora Arabaraxai. Deus, Ele sabe, oh, cantora Arabaraxi, biandabás, o que está em seu coração ainda preso, e Ele hoje quer te libertar. Hoje Ele quer tirar essas arestas, porque Ele quer te trazer tantas coisas. Ele quer mostrar glória. Ele quer te entregar em tuas mãos grandes coisas. Mas para isso, Ele quer um coração puro. Ele quer um coração quebrantado. Ele quer um coração cheio da presença de Deus. Mas um coração totalmente puro e aberto para Deus entrar nessa noite. Deus, Ele quer resgatar o seu coração. Talvez você tenha se afastado dos caminhos do Senhor por causa de um pecado. Talvez você ache que você está condenado, mas não. Deus, Ele é um Deus de perdão. Deus, Ele é um Deus de amor. Foi por isso que o Filho dEle ficou naquela cruz. Foi por você. Foi por mim. Foi por nós. E o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Você é raridade para Deus. Você é preciosa para Deus. Faça essa oração comigo neste momento. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu te entrego a minha vida. Eu não quero mais. Eu não quero mais nada com o pecado, Senhor. Recebe, meu Deus, a minha lista de pecados. Me ajuda a tirar todos da minha vida. E assim, entrego a minha vida em tuas mãos. E declaro que o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Nesta noite, eu me rendo a teus pés. Me perdoa, Jesus. Eu reconheço o teu sacrifício da cruz. E eis-me aqui, entregando a minha vida, entregando meu coração. Me recebe, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu creio que nesta noite Deus resgatou a sua vida. Eu creio que nesta noite Deus entrou com salvação. Eu creio que essa lista de pecados que você tem anotado, amanhã será um novo dia em que você deixará isso tudo de lado para viver um novo com Deus, para viver um renovo em sua vida, para viver uma nova história. Marque este dia na tua vida, dia 2 de dezembro, o dia que Deus retirou da minha vida todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades, o dia que eu resolvi ser uma mulher diferente, ser uma mulher sábia, ser uma mulher que também vai edificar vidas, porque eu tenho a marca de Cristo em minha vida. Louvado seja o nome de Jesus! Se você estiver em sua casa, bate palmas para o Rei dos Reis, porque Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda a glória para todo sempre. Amém. Assim finalizo a minha ministração de hoje. Espero que Deus tenha falado grandemente com você. Quero agradecer por esses 10 dias de ministração a todas as meninas. Amanhã, quinta-feira, nós vamos fazer um áudio de encerramento com agradecimentos e com explicações sobre o que vai acontecer com os grupos. Então, fique com a gente. Muito obrigada de coração. Eu peço que no final deste áudio, você faça uma oração com o Senhor. Faça mais, fique mais um tempinho com Deus. Coloque um louvor na sua casa. E peça perdão mais e mais a Deus, porque Deus, Ele já perdoou o nosso seu pecado. Deus, Ele já perdoou seus pecados naquela cruz, Ele tomou sobre si. Então, hoje é dia de arrependimento, porque este pecado não vai mais te afastar de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E, falando que nem aqueles vídeos, né? Siga a gente nas mídias sociais. facebook.com, Meninas em Cristo, @ Meninas em Cristo Oficial, L. Michele Duarte. Amanhã a gente volta com um áudio de encerramento. E eu quero te dizer, minha amada, você é raridade, você é preciosa, você é mais raro que ouro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo e se o pecado te fizer cair. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Ministério Meninas em Cristo, edificando a sua vida sempre. Só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou em isso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui. Aleluia! Glória a Deus! Receba o novo de Jesus na sua vida. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. É só isso, o mundo ainda não notou. Já errou bastante, Deus reconheceu o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Aleluia! Fique na paz do Senhor Jesus. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer